Bravo, Shenandoah. 201, position number 4, let's push that up. Oceanair 6201, stand by for pushback. Wait, Oceanair 6201. Salvador, Otan 3, 629, para Congonhas, São Paulo. 3629, informação em curso e uniforme, aguarde para cópia. Falou, uma boa tarde, eu vou no número 66, livrou. Gol 9166, autorizado o táxi via Alfa, repote antes da Juliette. Alfa vai repote antes da Juliette, gol 9166. Azul 4206, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxiway Índia, no ponto de espera Chame Torre, 1198.95, QNH 1003. O Chanel 6143, autorizado o ingresso na Juliette, seu portão de número 01. Portão Oceanair 6201, clear the ER pushback and start up. Report ready for taxi. I'll report to taxi to Oceanair 6201. Próxima Juliette, no número 6. Solo, gol no número 6. Gol 1166, autorizado ingresso na Juliette para o portão 08. Juliette 08. Boa tarde, de frente com 219. Trip 5219, informação em curso e uniforme. Aguarde um minuto para a cópia. Aguarde. Trib 5219, pronto para cópia? 5219 na Trip. Trip 5219, autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, direto Vitória da Conquista, aciona 5431, frequência do controle 199.35. Autorizado 200 para a Vitória da Conquista, decolando da 10, com curva à direita do perfil da Arbor, DCT após transponder 5431, no controle fica em 11935, e trip 5219, pátio 3, posição 04. Trip 5219, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. Chamaremos de trip. Lieutenant 6201, right back to alternate Guarulhos, 3 hours and 40 minutes since Endurance, 125 is Golden Bird. Oceanair 6210, correction, Oceanair 6201, clear the tax, holding point runway 10 via taxiway India. At the holding point, contact tower 118.95, QNH 1013. Production via India and then hot chart 1810, HNS 195. Thank you for having it. Paulo Vitório 3629, Datan, ciente da uniforme. Datan 3629, uniforme confere, pronto para cópia? Pronto para cópia. Datan 3629, autorizado São Paulo, nível 360, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El Leda após bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Segue conforme o plano de voo, aciona 5426, frequência do controle 199.35. 360, nível autorizado, decolando da pista 10, curva direita, da El, Leda e Bridge, Upris 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. 5426, 1935, da 3629. 5629, cotejamento, correção, tá 3629, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. Chamaremos 3629. você olhou o 3629? 3629, prossiga. Só confirmando a autorização, decolando da 10, curva direita da El Leda, Leda Bridge. Isso mesmo, da El Leda Bridge, da 3629. Ah, então da El Leda Bridge, daí a Prisulu no meio, a Brava até o Zulu. Afirmativo. Então, beleza, obrigado. O general 6259 e uniforme confere, aguarde para cópia. Direcional, por favor, no 645. Gol no 645, autorizado táxi via Alfa, ingresso na Juliette para o portão de número 04. Alfa, Juliette 4, gol no 645. Tem questionamento da 3629 no 06. Da 3629, autorizado o pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado, chamará táxi 3629. Alô, Salvador, de 35219, faixa de exposição 04, pushback acionamento. 35219, coordenem com a equipe de solo e chame pronto para o táxi. Coordenando, chama a equipe. Trip 5219, autorizado táxi via pátio. Correção, até a saída do pátio 3, Trip 5219. Afirmativo, Trip 5219. Para o táxi, o TAN 3629, POB 117, 410, Galeão. TAN 3629, autorizado táxi via pátio, Índia, até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, Chumitô em 118.95, QNH 1093. Pátio Índia, ponto de espera da 10.1995, TAN 3629. Confirmando a frequência da torre 118.95, TAN 3629. 895, o 3629. Trip 5219, irá seguir o aeronave da TAN à sua esquerda, até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera chame torre em 118.95. Vamos seguir o TAN, lá, 119-35 será o controle, a gente chama a torre, 5219. A torre 118.95, trip 5219. 118.95, de torre, 5219 da trip. Oceaner 6259, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, saída da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, aciona 5435, frequência do controle 119.35. Já 360 para Guarulhos, pista 10, da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, porto 1935 ao controle, 5435. O Chanel 6259, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. Luna 645, autorização Vitória. Uno 645, informação em curso e uniforme, aguarde para cópia. Guardando 645, subida, seria da El. É, prepara da El, gol, Uno 645. Preparando da El, gol, Uno 645. Salvador, boa tarde, está 3897. Confirma, aeronave chamou o sol? É o SAM 3897, informação e uniforme. A 340 Guarulhos. SAM 3897, uniforme confere, número 2 para cópia. Gol no 645, pronto para a cópia? Pronto, você. Gol no 645, autorizado Vitória, nível 360, decola da pista 10, saída da El, Leda, Eudes. Rota Upper Whisky 50, aciona 5442, frequência do controle 199.35. Autorizou Vitória, por isso 50, nível aprovado aos 3600, decolando a pistola 0, subida da El, tração lenta, depois deu de 5442, transponder 1935, controle, gol no 645. Gol no 645, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. 645. O TAN 3897, pronto para a cópia? Pronto. TAN 3897, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da pista 10, saída da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 10, SMAP, direto ao Wake, segue conforme o plano de voo, aciona 5440, frequência do controle 199.35. Essa confirma o transponder? Transponder de 5440, TAN 3897. Ok, autorizou 340 Guarulhos, na Dael, Leda, Bridge, Apesulu 10, SMAP, Awake, Maricá, Apesulu 44, 1935, 5440, TAN 3897. TAN 3897, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Demaral, 3897. 236, informação uniforme, autorização 390, Fortaleza. Gol 1236, uniforme, confere. Aguarde para a cópia. Guardando, seria a saída prevista? Saída prevista, Momo Frotti. Momo Frotti, obrigado. Salvador, Xané 6259, pushback, acionamento, portão 1. O Xané 6259, coordene com a equipe de sol, chame pronto para o táxi. Autorizando em coordenação, chamada para o táxi, Xané 6259. não tem a autorização do voo no 366? Voo no 366, autorizado Fortaleza, nível 370, decola da pista 10, saída Momo, Frutti, Upper Zulu 19, segue conforme o plano de voo, aciona 5443, frequência do controle 119.35. O voo 1236 está autorizado 370, decolando da 10, Momo, Frutti, a saída, Upper Zulu 19. Controle 10935, o transponder é o 5443 para o voo 1236. Gol 1236, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Cortará para o pushback acionamento o gol 1236. Salvador, Oxenar 6259, prossiga. Questionamento aqui, tem um notão aqui, é o Bravo 01102-2013, está tirando a restrição, posição a 20 milhas, DMS Salvador, passageiro 130, está aplicando somente para o Corpore Blas da 28, esse notão está válido, ou essa restrição ainda tem que. Só confirmando a restrição da saída da EL de ascensão em quantas milhas que eu não copiei? 20 DME acima do 130, manter 80 de 20 a 30 milhas de DME. Só para cabeceira 28. Tá ok, então obrigado. Aqui eu vou notar que era meu amigo aqui, só queria confirmar, obrigado. Em geral, todos eles são. Valeu. Alô, Salvador, 7897. 7897, prossiga. Posição 5, pushback, acionamento. 7897, coordenem com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Toma lá. Para o táxi Oxamé 6259, nosso guia verde 124, autonomia 5 horas e 17, alternando galeão. Oxamé 6259, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via taxiway Índia, no ponto de espera chamitou em 118.95, QNH 1093. Estando em 13, autorizado via Índia, no ponto de espera 345, obrigado e até a volta. Questionamento do nome 45 no 4. Gol no 645, aguarde. É após a passagem do Xanet? Negativo. Vai ter que aguardar o tráfego do que tá puxando no 5. Problema do lado. Gol 1645, vai ter que aguardar o tráfego que está puxando no 05, aeronave da TAM. Tem que aguardar o gol 1645. O 1236 está no 8, para o pushback acionamento. Gol 1236, autorizado o pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Livre push acionamento para entrar no táxi. Luno 236, 99 a bordo, 3h42, alterando o Recife para o táxi. Gol 1236, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via pátio Índia, no ponto de espera Chimitoi, em 118.95, QNH 1013. Livre táxi, ponto de espera 10, Massa Torres. 1895, gol 1236. Para o táxi tá 3897 com 177 a bordo, alterna Galeão, 4 horas. Tá 3897, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia, no ponto de espera Chumitou em 118.95, QNH 1013. Via Pátio Índia, 1893, confirma. Gol 645, autorizado o pushback acionamento, chama pronto para o táxi. Gol 645, vai chamar táxi. Paulo, Salvador, boa noite, 3894, Livrão. 3894, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3894. Taxi Gol 645, PB109, 3 horas e 40, altura Nilton Fernando, Campinas. Gol 645, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxiway India, no ponto de espera chame torre 1198.95, QNH 1093. E3 via Índia, vai chamar a torre 235, ponto pronto, Gol 645. Tá 3894, autorizado ingresso na Juliette, portão de número 03. Boa noite, Gol 1971, na Foxtrot. 1971, boa noite. Taxi na Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa e Juliette 01, 971.